pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a Rio Sul Rádio. Eu sou o Fabrício Lopes e agora no comando do Flash House. Flash House, todo sabadão, às 18 horas, você confere o melhor do passado aqui na Rio Sul. E hoje é convite do DJ Marcandi. Estou aqui na produção, apresentação e também nas mixagens desse programa que domina as pistas de dança, que bota a galera pra dançar e toca o melhor do passado. Hoje um programa especial focado aqui nos anos 90. Primeira parte do programa, vou mandar o som dos anos 90. Né? Um housezinho mais de leve. E na segunda a gente faz um especial de Eurodance com mixagens, edições e muito som bacana, muito som legal pra você curtir aqui nas ondas da Rio Sul. Tudo preparado? O passado de presente pra você, Flash House. Você está na Rio Sul e este é o Flash House. I'm falling. Flash House. Flash House. The music. The music. The music. The music. The music. The music. The music. The music. The music. ways, I find your ways, frighten me too easily. I'll leave my key and say I'm too young. But love a boy, if you call me home. Love a boy, if you call me home. senhoras e senhores, diretamente de Detroit, este é o Inner City, fechando a primeira parte do Flash House aqui na Rio Sul Rádio. Aliás, esse é um remix feito pelo Steve Silk Hurley, um dos melhores remixes desse som, fez muito sucesso aí no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Everything But The Girl, de 1996, com remix do Todd Terry, Driving, teve Robin S, Back It Up, produção do Stone Bridge, Latino Brothers, com The Music, usou aí o samplezinho da Barbara Tucker e também o da Robin Ash, certo? Crystal Waters in the Ghetto, teve Ultra na T, Free, teve Lee Merrill com Cissy Houston, Baby, I Need Your Love, e a primeira X-Phone com Queen Regina, segundo meu amigo Jeff, Queen Regina de Sorocaba, acredite, ela é brasileira, pois é. Bom, essa foi a primeira parte, você está na Rio Sul Rádio, eu volto em instantes, trazendo mais uma sequência mixada, dessa vez um especial Eurodance com só com aquelas que balançaram as pistas. Em instantes aqui na Rio Sul Rádio, continue na sintonia. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Legal, voltamos aqui com a segunda parte do Flash House, o programa que você ouve pela Rio Sul Rádio todo sábado a partir das 18 horas, com produção, apresentação e mixagens do DJ Marcandi. Porém, hoje o Marcandi resolveu tirar uma folguinha, resolveu curtir numa boa, tirar umas férias, e quem comanda o Flash House sou eu, Fabrício Lopes. Muito prazer. Ó, como prometido, a gente agora vai partir para o segundo bloco aqui com um especial de Eurodance, só aquelas que a inventaram nos anos 90, aquelas que balançaram as pistas, tocou no rádio. Eu tenho certeza que você vai recordar de muita coisa bacana, muita coisa legal a partir de agora. Então aumente o volume, Rio Sul Rádio, continua o Flash House. You're gonna feel down me, down me. You're gonna feel down me. Tell me what you wanna be. Tell me, tell me. You're gonna feel down me. Tell me what you wanna be. You have to believe in passion. You have to know our dreams. You have to try, you're special. Can you feel my soul? Believe me. My mind and frame my heart. Believe in me and fly. Mas fechando mais uma edição do Flash House, foi o segundo bloco mixado e, como prometido, só Eurodance. Dian com I Feel You Tonight, teve Annette Without You, General Base, I See You, 1414, Goodbye, aqui com os vocais da Alexia, né? Sandy, Bad Boy, outra tacada da Dance World Attack, Alexia com W, Me and New, Blizzard, It's Only Love, Network, Memories e a primeira Tennessee, Tell Me. Sendo assim, a gente bota um ponto final aqui no Flash House da Rio Sul Rádio. Sábado que vem, às 18 horas, voltaremos com a nossa programação normal. Teremos aqui o DJ Marcandi no comando deste programa que é tradicional, que já tá há tanto tempo aqui nas ondas da Rio Sul Rádio. E eu sei que você não passa o final de semana sem curtir, sem dançar as mixagens do DJ Marcandi. Eu sou o Fabrício Lopes, muito prazer, muito obrigado, Marcandi, pela oportunidade de poder comandar o programa do começo ao fim, tanto na apresentação, na produção e também nas mixagens. Uma experiência muito legal, espero que a galera tenha gostado aí do programa e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande abraço, continue na Rio Sul Rádio, aqui com certeza tem a melhor programação. Valeu, gente! O passado de presente pra você, Flash House.